Quem mandou eu por amor onde era só prazer? Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter? Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer? Quem mandou eu falar de amor antes de ser? Dois corações em uma cama, um fala a verdade, o outro engana. Gustavo Lima! Um querendo pra vida inteira, outro só dois dias da semana. A gente é o que afinal? Corações e uma cama, um fala a verdade, o outro engana. Um querendo pra vida inteira, outro só dois dias da semana.